viver em paz. Eu procuro paraíso em lugares esquecidos, em viagens ao luar. Eu vi a cor. Absurdos e delírios de prazer. Eu vi a cor.